Tigelo me amou. Hoje é dia de dar meu saravá. Você é minha pessoa favorita do mundo. Hoje eu tô de dela. Eu gosto de você. Você criou o Super Mario, Donkey Kong, The Legend of Zelda, Star Fox, F-Zero e Pikmin. Você é a melhor pessoa da face da Terra. Shigeru Miyamoto, eu te amo demais. Você é elegante, você é japonês. Eu amo o Japão, eu amo o japonês. Shigeru Miyamoto, você é uma pessoa incrível do mundo. Eu amo Mario, eu amo Zelda. Shigeru Miyamoto, eu te amo. Te amo, te amo, te amo, te amo. Shigeru Miyamoto. Shigeru Miyamoto. Tchau, obrigado. Homenagem pro Shigeru Miyamoto. Obrigado.